sobe, ela sobe. É só que uma nuvem com o formato de um anjo e cantou no meu alpendre, bagaceiro de arco e banjo. A seguir vem outra nuvem mais cinzenta e apressada e deixou no meu jardim ao ostracismo. Ei!

chora, mas hei de sofrer depois. Sei que me adoras, mas tu és homem, não choras. Se te demoras, deixa-me chorar pelos dois. E olhando as ondas do mar, eu fico inquieta a rezar ao Deus em que tu não crês, ao Deus do céu verdadeiro. Peço ao mar traiçoeiro que emenda o mal que me fez. Meu amor, não desespera, meu coração fica à espera. Com o canal 2. Senhor, que nos vem ajudar. Ai, vou a labrar.

sonho jovem de amor. Não sei viver sem sonho, sem sol, sem teu ardor. Só eu e quem ama com esta chama pode dizer: és a senhora dos meus sonhos, sempre só sonho, sonho, e o meu sonho és tu. Senhora dos meus sonhos, sempre só sonho, sonho, e o meu sonho és tu.